te deixe. Por ti me apaixonei, mas você não me dava valor. Resolvi me afastar para você se ligar que sou eu, o seu verdadeiro amor. Nunca pensei que acontecer eu me apaixonar por você. Quando a gente se afastou, aí aumentou o meu amor. O meu amor, pode deixar, não vai mais sofrer, porque eu já voltei pra você. Com muita certeza eu vou falar, pra sempre, sempre vou te amar. Porque amo você.